nova flor da manhã que perfuma o nosso viver. Como o voar do pardal que me encanta e me muda o querer. Sim, louvarei com minha voz, meu vibrato, a ti entregarei meu louvor. Do teu favor falarei, cantarei e do teu grande amor eu irei cantar. Uma flor da manhã que perfuma o nosso viver, como o murmúrio do mar que me encanta e me muda o querer. A ti entregarei meu louvor. Do teu favor falarei, cantarei e do teu grande amor eu irei. Voz, meu vibrato, a ti entregarei meu louvor. Do teu favor falarei, cantarei e do teu grande amor eu irei.